guerra não é entre a gente, é contra o sistema. Viver manipulado, esse sim é um problema. Interesse nulo na nossa situação. O que o sistema quer é ver pobre no caixão. Negro matando negro, pobre matando pobre. Enquanto isso continua imperando a classe nobre, devasta a favela, é sua grande vontade. Querem excluir a gente de toda a sociedade. Então pare pra pensar quem é que você quer matar. Verdadeiro inimigo se encontrar do lado de lá. Esse mano do teu lado que tá rolando malícia é mais um negrinho pobre humilhado pela polícia. É melhor se aliar, que a guerra não vai parar. Já te disse, o inimigo está do lado de lá. Dentro da tua casa, na tela do teu PC, no rádio, no DVD, dentro da tua TV, te manipulando no horário comercial, nas novelas, no programa, nessa porra de jornal. Vai dar até cara de pau de tá tudo reunido, se juntar de uma vez só. E vai por ar e o político continua enganar os famosos marionete. Repetidamente vai mentir que só a peste. Tá claro que o sistema é o verdadeiro inimigo. Manipuladores que te chamam de bandido. Pois a minha vida pode crer, eu vou fazer. Vários manos se iludem com as mentiras da TV. Aquilo é um complô, uma quadrilha, uma facção. E o objetivo é enterrar mais um irmão. Neguinho vai na onda e logo logo ele apronta. Quer roubar, quer te matar. E o sistema abre a conta. Verdadeiro inimigo é o da boca e do lado. Ele quer sobreviver, pode crer, isso é fato. Um mano mata o outro por causa de besteira. Tráfico de drogas por aqui não é brincadeira. Um vacila, um morto, outro encarcerado. Consciência, meus irmãos, tamo fazendo tudo errado. Dinheiro e poder é o que importa pra você. Mas o inimigo não tá querendo nem saber. Por isso que eu digo que nada é por nada. Humildade é um dom, eu não vacilo pra canalha. Não adianta matar mais um favelado em comum. A guerra não acaba aqui, não, isso que vai pôr o fim. Quanto mais gente se mata, mais enriquece a classe alta. Enche o bolso e quem não sofre. Quando mais um pobre morre, tem consciência, periferia e união no dia a dia. Pros verdadeiros inimigos é o que te bate, te preta e manipula, te ofende. Diz que luta pela gente, pobre criança deficiente, mas arranca teu direito. Depois que é eleito, só apeia beira mais. E a twist que caviar luxando com nosso dinheiro. De pernas pro ar, quanto o país se transforma no puteiro. Você pensa quanto o pobre é o inimigo verdadeiro. Cê ainda quer ter duro, verdadeiro inimigo. O pobre passa mal pelo sistema, é esquecido. Se você cai na prisão, eles não vê nenhum problema. Sistema único de saúde, denunciar é o meu lema. Engravatado no controle, imagem que eu vejo. Político miserável que promete o tempo inteiro. Cobrança até que faço, mas só fica a ilusão. Eu tento ganhar força pra viver nesse mundão. Irmão mata irmão, esse é o grande problema. Mas ninguém se liga que esse é o grande esquema. Tentativa principal, oprimir nossa vontade. Mas cabe a você encontrar toda a coragem. Por isso, meu irmão, não se iluda com a vida. Humildade e coragem é o que a gente mais precisa. Transmitir informação, essa é minha missão. Impedir que no meu povo tenha manipulação. O sistema não dá trégua, tu não pode fraquejar. A união da favela trará forças pra lutar. A revolta é grande e eu não aguento mais isso. O sistema empurra mesmo os irmãos pro precipício. Eu não posso parar, tenho que bater de frente. Denuncia esses vermes que só oprimem a gente. Temos por obrigação continuar na opressão. É considerado criminoso quem faz manifestação. Por aqui é proibido exigir o seu direito. Se tentar exigir, vai levar tiro no peixe. Infelizmente é assim, nosso direito foi tirado. Mesmo causando a minha morte, eu não vou viver calado. Deus está comigo e faz minha proteção. Me livra dos perigos e do caminho da ilusão. Mudanças acontecem por aqui, é prioridade. Não se entregue pro sistema, vamos mudar a realidade. Abre o olho, meu amigo, pois não sou eu teu verdadeiro inimigo. Mas não se preocupe em ter dinheiro e roupa boa. Com um cinco janela, negro fica rindo à toa. Verdadeiro inimigo, então desiste de atentar. Deus e minha voz são minhas armas pra ganhar. São tantas armadilhas que você pode cair. Mas a minha vida, o que eu preciso é seguir. Não caia na conversa e quem só quer te enganar. Sou inimigo do sistema e vim aqui pra te alertar. Oprime a gente mesmo mata a gente. Será que cê não entende que é todo mundo contra a gente se mata, cada bala disparada é lucro a mais pros magnata. E mesmo assim a periferia chora, sofre como sofre.